A Câmara Municipal de Medina, no Vale do Jequitinhonha, acatou recomendação do Ministério Público de Minas Gerais, expedida pela Promotoria de Justiça da cidade, e anulou o último reajuste aplicado ao subsídio dos vereadores. Consta na recomendação que o projeto de resolução número 5, de outubro de 2012, que fixou o subsídio da legislatura de 2013 a 2016 em R$ 6.000, é ilegal, pois é posterior à data das eleições. De acordo com a lei, esse valor deveria ter sido votado na legislatura anterior. Conforme o promotor de justiça William Carlos de Carvalho, o projeto viola o disposto na Constituição Federal e afronta os princípios constitucionais, inclusive o da anterioridade. William de Carvalho destaca também que é dominante na doutrina e na jurisprudência brasileiras o entendimento de que anterioridade significa anterior às eleições. Ao acatar a recomendação, a Casa Legislativa restabeleceu os valores dos subsídios fixados no projeto de resolução número 3 de 2008, sendo R$ 3.500 para os vereadores e R$ 4.000 para o presidente da Câmara. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Lúcia Lobo.